Policiais civis de Medianeira apreenderam uma grande quantidade de cigarros de diversas marcas que foram mantidos em uma residência no Parque Independência. De acordo com a polícia, a apreensão totalizou 940 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Conforme informação da comunicação social da instituição, os policiais foram verificar uma denúncia anônima que dava conta de que a casa era utilizada como depósito de drogas. Ao chegarem ao endereço, verificaram que tratavam-se de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os produtos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.